Tranquilo, 2770. Sim, chama a torre. Recife, 370, autorizado conforme rota do plano, pista 1-0, com primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, 5072, transporte, 035 ao controle. Portal 7, chama pronto, 1184. Tá pronto. 7, já é o Alfa, aguarde, por gentileza. 3219, certo? Dois, fuso autorizado, 940 graus, 10 nós, 14,43 a 0 metros. Ok, 4082. Boa noite, boa tarde, bom dia. É o gol 1162. 1162, espectro lento, via alfa, portão previsto ao 10, a nave da companhia já iniciando o pushback no 7, impossibilitando sua passagem, reporte antes da Juliette. Portão 10, lento, via alfa, reportado da Juliette, gol 1162. Roger. By right, taxi India, two holding points, runway Brazil. Follow 18-95, Canadian 1013, have a nice flight. Right, India, 1013, runway 6195, India, Alpha Solo. Intenções do voo, por gentileza. Gente, Índia November Alpha, voo local, autorizado no 1000, TGL Veracruz, por conta e risco, e a colar no 7, com a direita, Xé, controle 098, transponder 0171. Quatro a bordo, corrijo. Dois a bordo, estimado de uma hora. 2895, em já lembrar o Fedal. Oi, Salvador, boa tarde. Essa é 6200. 402, solo 29, direita no 211. Direita no 211, obrigado. Série 2591, segue o Embraer 190 da Azul, até o ponto de espera, reporte pronto. Seguindo o Embraer 190 da Azul, até o ponto de espera, reporte será pronto, 2591. 1-5-5-6 pro Galeão, formação Kilo, aguarda forte, Daniel Lima de Júnior. Afirmativo, Daniel Lima. Passando, bom dia, 408-2591. 4082, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Bem, pouso autorizado, cabeceira de locada em 3.0 metros, 1.30 graus, 10 graus. SD pouso, locada, cabeceira 6200. Quando lá mantém a posição, por gentileza, reporta para continuar. Tem um 3 tráfegos no ponto de espera agora. Paraíba 2-1-1. Portão 1, está aguardando a liberação do setor. Voo no 1-4, táxi autorizado até o posto espera via Índia. 2-18-5-3, boa. Paulo Salvador, boa tarde, Sené 6200. 6200, gente, táxi de Alfa, reporta a Estragilete. Táxi de Alfa, reporta a Estragilete, 6200. O voo com o número 6237 da companhia livrando o setor, Juliette, portão 10. Boa tarde. Gente, após o colega passar, vai pro portão 10, voo no 91 na livre decolagem, 120 graus, 12. Livre decolagem, na parede. É o TAN 3895, formação Kilo, para Guarulhos 340, a guarda-costa da Eulida Motiva. Da Eulida Motiva, aguardando o TAN 3895. Força Aérea 2526, pronto, corta. Brasília 360, rota conforme o plano, pista 10. Primeira curva direita, arbor, transição Elefa. 5195, transponder, controle 1935. Cancela os 4-0, reporte base baixado travado. Reportarei na base baixado travado, bravo de achar. 1184, tá pronto? Alinhar e manter inicialmente no 1184. Autorizado acionamento quando pronto, chama táxi 2526. Salvador, a autorização, vamos lá. 2556, Galeão 360, rota conforme o plano. Pista 10, primeira curva direita. Da Eulida, Irume. 5196, no transporte e controle em 1935. Cliente autorizado, Galeão 360, via rota de pronto. A coluna 10, curva direita, saída da El. Leda e Rumi, e o transporte 5116, quando ele sair, você está no decimal 30. Correto, portão 4, chama pronto, 1556. Chama pronto, 3896. 3896, pronto, corta. Pronto, preciso de detalhe. Guarulhos, 340 autorizado, rota conforme plano, pista 10, primeira cor direita. A saída é HL, Leda, Motiva. 5117 no transporte, controle 1935. Autorizado Guarulhos, nível 340, saída da Hélia da Mótiva, Upes 110, Papa Alfa Índia, direto Bade, Upes 144, Pagode. Transponder 5117, controle 1935, marcha 3895. 3895, correto, chama pronto, puxa o acionamento. Sim, 3895. Confirme para mim, por gentileza, quem é o tráfego? Azul, 2770. 2770, boa tarde. Tá no pátio 3? 3 Romeu, confirma até aí, correto? Correto. Ponto seguro autorizado, nível 160, rota conforme o plano, pista 1-0, primeira curva direita, subida Coral. Transponder 0274, controle Salvador 1935. Seguro 160, conforme nota, reforma da teste, primeira direita, saída Coral 0274, reforma 1935, azul 2770. Só não confirma o nível copiado? Nível 160, copiado. Correto, 2770, chama pronto para o estacionamento. Solo 44. Ok, meu pátio? Indo para aerostar, deve ser, tá vendo? Exato, só que não. Para o deck 3, vamos botar ali, pronto. Bom dia, Delta. Bom dia, prossiga com a Tokyo. Cruzado 510, decolagem em coordenação 41895, ajuste, corrijo, o transponder, a senhora 0133, controle Salvador 0935, Vitor Otadeu. Copiado 3, ajuste no aeródromo de Salvador 13, boa, tá bom. Autorizado, chama a parte, 3. Autorizado, posicionamento 3, Edmundo. Salvador, o Luna 5516, para posicionamento. Sobre a minha guarda. O 3895, sol. Tranquilo, 3895. Confiança, já está desacoplado. Já mudou o negócio, paciente, coordene por gentileza com a sua equipe solo aí. Eu vou pedir pro Gol iniciar o push no 4 em coordenação juntamente com o senhor no 2. Coordenação com 04, 3956, push simultâneo com o Airbus da Cano 2. Chama a táxi, fala 556. É, push simultâneo com o Airbus da Cano 2. Solo, azul 2770. Táxi. Essa borda, a autonomia está de 4 horas e 20, não pensando em história. Gente, 2770, táxi até a saída do Pátio 3, segue o Boeing da Gol, número 3. Gente, até a saída do Pátio 3, segue o Boeing da Gol, para o número 3, o azul 2770. Hotel Delta fora do solo, é autorizado, mantém esse clique. Está subindo o Papa Romeo Vitor Hotel Delta, já está fora do solo, transponder acionado, é autorizado para o Whisky. Vitor Hotel Delta, a intenção é Litoral Sul? É, Pituaçu, paralela, proa Whisky. Autorizado, proa de Pituaçu, e chame controle 1935, Vitor Hotel Delta. Morada 91935, Vitor Hotel Delta, até o retorno. Segue o TAM, 2, 5, 2, 9, 5, obrigado. 3. 463 Ilhéus, 180 cruzado, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva direita, subida Coral, aciona transponder 0275, controle opera 035. Chama na pole 4463. Boa tarde, Oceania 62, 13, gate 3, informação que o. A 23 aguarda por gentileza. Pronto, ponto 010. 2-1-3, pronto 4, Galeão 360. Você. Autorizado, Galeão 360, rota conforme o plano, pistão 1-0, primeira curva direita, Dael, Leda e Irume. 5-1-2-6, transponde e controle 19-35. Paulo Salvador, está presente, confirma o tempo da 2, por favor. O Oxalé 6213 está autorizado, conforme 10 direito, Dael, Leda e Irume, 51-2-6, 19-35. 2895 2913, correto, portão 3, chama push. Trabalhando. Alinhar e decolar, 156, alinhar e manter a posição. Pode arrumar a posição, alinhar e manter o 00950, chama o controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, senhor, bom dia. As condições, herói? Visual, ajuste no 14, espera o ISS-6, ventona 30, graus 10, 9, pista 1-0. Teto 2700, visibilidade 29. O capteiro 1-0 deslocado 380 metros. Pegou a ficha e o espaço inoperante. Ele registrou o 037. Vou atualizar agora, que obrigado pela informação. Temperatura de 30 graus e temperatura da pista 31. Obrigado. Colagem, 1-4-0-0-12-9. 770 após... Alinhar e mantém. Colagem da 1-0, veto 1, 1-0 graus, 1-0 mais, vai chutar 0, 1-2. Chegou o trem? Vai, está lá. Livre por 14, pista 1-0, deslocada 380 metros, venta 1-0 graus, 1-9, ajuste 1-0, 1-2. Esse é o consumidor. O 962 direito, no 211, no solo 09. 21, é isso? 62. 6255, cheque o trem. 120 graus, 109, o ajuste no 0, 12. Livre pouso, pistão no 0. Livre pouso, 10, 62. Correta, construção? 1-2-1-1. Tá bom, você é 9-6. 962, Alfa Juliette 7, ao portão. Alfa Juliette 7, gol, 962. Ela é 255, Salva Zulu 2, direita no 21. 21 62. 2, número 2 no setor, mantém a posição. 2 minutos aproximadamente, creio eu. Tem um R2 da Bianca puxando o 3. Seu finger? ou a aeronave da Azul puxando 1, o senhor aguarda agora para puxar. 4. Reporte a 3 milhas da cabeça do 97, Engenho da Vendoral. Recursando, reporte 3 milhas, Engenho da Vendoral. O ajuste é no 0 no 2. livre pouso na 7, dia 90 Alfa. Livre de decolagem da 1-0, volta 1-4-0, vaso no 2-0, ajuste na 0 na 10. É 2 decolado aos 24.298. Confirmado. 1935. 1935, obrigado, bom dia. 4.7. Opa, a minha 3 horas e 40. Em decolada 1-0, o vento 1-3-0, vaso 1-2-9, o ajuste 1-0, 1-2.